on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Voltamos então agora para o bloco de perguntas e nosso preview para a Coca-Cola 600. Hoje, infelizmente, temos apenas uma pergunta, né, que é lá no Loucos por NASCAR. O Paulo Fernando pergunta assim: apesar do final bem legal, deixou a desejar esse formato do All-Star? Paulo, sim. Digamos que sim, porque foi um período muito longo. Talvez se fosse períodos menores aí, seria um pouco diferente esse All-Star Race. Porque período longo o pessoal deixa o negócio rolar um pouco mais frouxo, né? Porque são muitas voltas, porque sabe que vai ter mais um segmento depois, e depois vai ter mais um que é mais curto, e é nesse curto que eles vão atacar com tudo. Então eu creio que se tivesse períodos menores, né? Uns segmentos menores, períodos que eu falo é segmento, se tivesse segmentos menores, talvez as corridas seriam um pouquinho mais disputadas aí, mas precisa criar, eu acho que um mecanismo aí para poder ficar esse negócio mais interessante aí. Talvez um grid invertido, né? Deixar tudo invertido aí. Quem ganhar ganha um prêmio e inverte tudo. O último vai largar em primeiro. Fazer algo assim para mudar um pouco aí, né, esse All-Star aí. E claro, algo que nós já falamos aqui também, precisa ser mudado um pouco a pista aí, que parece que Charlotte já deu de Charlotte ser a casa da NASCAR, né? Várias equipes, ou praticamente 90% delas, tem o seu shopping em Charlotte, né, na cidade de Charlotte ali, que é colado na pista. Mas eu creio que talvez uma viagem para longe aí, talvez Talladega, que seria interessante, né? Uma pista aqui onde que vira uma loteria total aí, talvez seria bem mais interessante uma corrida em Talladega, por exemplo, ou no apertado oval de Martinsville, né, onde que lá realmente tudo fica complicado. Imagina todo mundo querendo ganhar 1 milhão, chegando para brecar todo mundo junto, naquele Clips, né, que é apelidado Martinsville. Então seria muito interessante aí, seria legal de ver talvez essas mudanças aí. Assim como acontece no Super Bowl, pessoal, eu penso que a NASCAR deveria mudar também o All-Star. Apesar do All-Star ser, não tem nenhuma comparação aí, porque o Super Bowl do futebol americano é a final, né, é o último jogo. O All-Star é apenas uma corrida, é um evento assim a mais aí, um evento para o pessoal ter o espetáculo, ter esse contato mais perto com a NASCAR, né? Tanto é que acontece um evento muito grande fora das pistas, né, que realmente para o público ir lá conhecer o carro, conhecer como funciona a NASCAR como um todo, o comércio, o NASCAR, né? Eu penso que talvez deveria mudar, deveria levar isso para outras pistas, né? Talvez aí correr em New Hampshire também não seria muito interessante, né? Muito correto também. Mas eu acho que outras pistas deveria receber o All-Star também. Cada ano sendo um lugar aí, pelo menos deveria ser assim. Na minha opinião, claro, mas a NASCAR sabe o que está fazendo. Esse All-Star já está lá já faz um bom tempo. Certo, Fernando? Bom, Coca-Cola 600, né? Vamos aqui dar um preview aqui. Até hoje foram 114 largadas, pessoal, em Charlotte. Não a Coca-Cola 600, tá? Porque temos também as outras corridas, como no ano passado, né? Como o ano passado, como todo ano no Chase, temos aí a Bank of America 500, né? Então, todo ano temos duas corridas em Charlotte aí. Até agora foram 114 corridas. Primeira corrida foi em 1960, lá atrás, faz muito tempo mesmo. Então vamos aproveitar e falar um pouco das estatísticas aí da corrida de Charlotte. O primeiro vencedor em 1960 foi o John Lee Johnson. Eu não sei se tem algum parentesco com o Jimmy Johnson, tá? Se é da árvore da família dele aí. Eu não tenho certeza, não sei falar. Pesquiso para falar para vocês aí. E o Joe Logano, como eu já havia mencionado, venceu a última corrida em Charlotte. Tivemos aí até agora 15 pilotos que largaram da pole e venceu, né? O último que aconteceu isso foi o Jimmy Johnson, 2014. Largando o top 5, tivemos 65 vitórias nas 114 corridas, né? E largando o top 10 foi apenas 87 vezes aí. Ou seja, largar na frente em Charlotte não é tão importante assim, né? Porque largar no top 5 e largar entre os 10 primeiros aí, então parece que não tem muita possibilidade de falar, não, esse aqui, essa corrida tem que largar na frente para vencer, né? Até pelos números aqui, estatísticos aqui, 76% das vitórias foram largando do top 10. Largando de 21º para baixo, isso aconteceu 8 vezes, perdão, 9 vezes, né? Apenas 8%. E quem foi o pior aí que largou da pior posição, no pior dos mundos aí, e venceu, foi Jimmy Johnson, largou em 37º em 2003 e venceu essa corrida aí de Charlotte. Quem mais liderou foi o Jim Pascoe, em 67, liderou 365 voltas, e quem menos liderou e venceu a corrida foi o Kevin Harvick em 2011, né? Venceu duas voltas só e venceu a corrida. O recorde da pista, o recorde de corrida é do Jeff Gordon, de 99 até hoje, 160 milhas, .316 milhas por hora, né? O recorde do Qualify do Kyle Busch, 2014, 197.390 milhas. A corrida com maior troca de liderança foi em 1979, com 54, né? A chegada mais apertada foi em 2005, entre Jimmy Johnson e Bob Labonte, apenas 0.027. Chegada muito apertada aí, né, entre os dois aí. E a corrida que teve mais bandeiras amarelas foi em 2005, com 22 bandeiras amarelas subindo aos céus aí de Charlotte, fazendo que a corrida parasse. Vamos a outros números de Charlotte aqui, né? Como quem mais largou em Charlotte foi o Michael Waltrip, 49 largadas. Eu estou falando dos pilotos que estão em atividade, tá, pessoal? Quem não está em atividade, não vou falar. Mas só por curiosidade, assim, quem mais largou foi o Richard Petty, né? Quem mais venceu foi o Jimmy Johnson, com 7 vitórias. Mesmo ele estando na estatística dos pilotos em atividade, né, segue também para os pilotos todo o tempo aí, né? Os pilotos que já nem correm mais, né? Até mais que o Richard Petty, o Jimmy Johnson venceu. Quem mais tem top 5 é o Jimmy Johnson, com 13. Quem mais tem top 10 é o Jimmy Johnson, Kenseth e Bob Labonte, com 17 cada um. Os três estão empatados nesse quesito aí. O Ryan Newman, que mais fez pole em Charlotte, com 9. O Michael Waltrip até agora já disputou 15.925 voltas em Charlotte. O Jimmy Johnson é o que mais liderou, 1.735 voltas, né? E a chegada aí, lead lap finish, né, largando as últimas, liderando as últimas voltas aí, foi o Bob Labonte. Foi não, é o Bob Labonte, né, pessoal? Quem tem o melhor average finish, pessoal, é o Joe Logano, com incríveis 9.6. Não conta muito, né, porque o Joe Logano tem apenas 14 largadas contra outros pilotos aqui, por exemplo, Jim Johnson tem 29, Kyle Larson tem 22, Kyle Busch 24, Kurt Busch 31. Digamos assim, o Joe Logano é o mais novinho aí, mas ele tem um bom average finish de Joe Logano. Então, parabéns aí a todos aí. E com certeza teremos uma grande corrida. Assim, espero. Falando um pouquinho só das marcas, tá, pessoal? O ano passado venceu Ford e Toyota, 2014 só deu Chevrolet, 2013 foi Chevrolet e Ford, e 2012 foi Chevrolet e Toyota. Ou seja, está bem mesclado aí as vitórias aí. Não temos uma marca que domina essa corrida aí, até porque a Coca-Cola 600 como um todo, né, depende um pouco mais de estratégia, sorte e também o momento também para vencer aí essa corrida aí. Então, pessoal, esse foi o preview aí da Coca-Cola 600. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe um comentário, por favor, aí no post aí. É, se vocês gostaram desse formato, prometo trazer para as outras corridas também. Vamos então agora, né, para falar das corridas do final de semana. Temos aí, claro, a Coca-Cola 600, mas também nesse final de semana aí tem a volta da Extreme Series, né, a Hisense 300, que volta à pista aí, a Extreme Series, após três semanas aí, praticamente 3 semanas, né, pessoal, de férias. Aí ela volta à pista aí e volta já em Charlotte. Com certeza vamos ter uma grande corrida, assim espero, né, porque uma mini meia sempre promete, é onde que temos aí sempre os carros melhores andando na frente e temos aí também sempre algumas barbeiragens aí pela corrida também. Vamos lá, o interesse da X-Men Series, tá, pessoal? Até o momento são 42 carros inscritos, ou seja, 2 carros não irão se classificar. Precisa classificar por tempo, né, pessoal? Então vamos ter um qualify bem agitado aí. De diferente, quem vai estar nos carros aqui? Vamos lá. O Danny Hamlin vai estar no 18. O 22 vai estar o Joe Logano. No 42 vai estar o Kyle Larson. No 98, deixa eu olhar aqui. 98 não vai estar na pista esse final de semana. O 88 vai estar o Cole Custer. É uma grande estreia aí, né? Vamos ficar. Eu estou ansioso para ver o Cole Custer nesse carro 88, ver o que ele pode fazer. Ele que sempre tem bons resultados aí, Cole Custer na Truck Series, né? Agora é hora de começar, né, engatear na X-Men Series aí, mostrar do que ele é capaz aí. Então é isso, pessoal. Esses são os Cup Drive aí, os que vão atrapalhar a molecada na X-Men Series, né? É claro que segue aí todo mundo aí, né? O Daniel Soares, o Eric Jones, né? A galera toda segue aí, que o Ed Sadler, todo mundo segue para lutar pelo campeonato aí. Eu vou apontar um vencedor. Para mim vai ser o Denny Hamlin, ele vai vencer essa corrida aí, com certeza, porque vai estar melhor preparado o Denny Hamlin, ele anda bem nessa pista, e vai ser bem interessante ver o Hamlin correndo aí na corrida da Xfinity Series, na Hisense 300. Ele que vai correr como patrocinador da corrida, tá, pessoal? Um carro dele aí. Na Coca-Cola 600, já falei bastante aqui, né? Até o momento agora 40 carros inscritos, e todos os carros vão participar, todos os carros vão estar na pista, né? Vai ser muito legal aí, porque ninguém vai ficar de fora, então vai todo mundo se matar para fazer uma boa corrida. Realmente vai ser bem interessante. Vencedor, eu vou apostar no vencedor aí, vai ser tipo, o cara vai estar preparado no final da corrida e vai vencer. Kurt Busch vence a corrida aí pra mim, vai estar no momento certo aí, vai dar o bote certo, na hora certa, vai fazer um full game ali, porque eu penso que essa corrida também seja decidida por o combustível, né? Então o Kurt Busch vai estar preparado aí e vai conquistar mais uma vitória pra ele aí, vai colocar uma Coca-Cola 600 no currículo dele. Pessoal, então é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado dessa edição. Desculpem, eu estou sozinho aqui mais uma vez, né? Mas o podcast não pode parar, não pode perder o time, tá, pessoal? Então, desculpem mais uma vez por eu estar sozinho. Eu tenho certeza que semana que vem, se o pessoal puder estar comigo, eles vão estar comigo e dará tudo certo aí para a próxima edição, que iremos falar dos resultados de Charlotte, que com certeza vamos ter boas notícias, porque será boas corridas. Pessoal, um forte abraço, bom final de semana, boa semana para vocês e cuidem-se bem.